André Cedeiros, o tal de Ibi Coala. Eu confesso que achei que era de verdade. Você jurava minha mão numa facilidade. Eu caí, te amo dessa boca, era frase ensaiada. Mesmo fazendo o que fez, falou que me ama. Amava porra nenhuma.